Papá Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais no corredor Vera Cruz, reporte através de Paris. Ajuste 1009. Tente, reporte Parque de Pituaçu, mantenha 500 pés. Controle com aquele cordial, Papatango Vitor, Índia Júlia. Papatango Vitor, Índia Juliette, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Esteja atento ao Papa Romeu Oscar Bravo, em aproximação para o corredor AXE, mantendo 500 pés. Autoriza acender para o 2500. Só para tiver confirmado o estacionamento? Será a parte 3, após o pouso. Ciente, um segundo para pouso, algumas instruções. Desce, tem mais que cruzou. Atingi, mil pés. Barra Romeu Oscar Bravo, reporte passando farol da barra. Para 672, um negativo. Mantém a posição, reporte visual com o Charlie 402, que está na final da. Passou externo para pouso 1-0. Matará, 1-9-8, 1-9-8-4. Bono 754, chame de Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, 125.45, alterna 126.85. Gente, 2545, 2085, grava. Trip 5447, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 1, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Mike Juliette Romeu 500, em condições visuais, mantendo 500 pés. Arquivo Zulu, 6721, da visual, pela cidade final. 6721, após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira. Após o tráfego ali, mantém na 1-0-6721. Porta táxi. Quanto mantimento do Boeing? Controle, autoriza o Charlie em Diatango voar direto ao Cito. Fala, para Charlie em Diatango, confirma instrução? Autoriza voar direto ao Cito. Aguarde coordenação, papapá, Charlie em Diatango. Ok, ou eleva, se possível. Tem massivo, tá um pouquinho mais à frente aqui, tá assim, entre 09 à frente, tá 3093. Só tráfego, o Papa Alfa 32 no sentido contrário, mantendo no meu pé no corredor AC. Área do comandante, vai com o Charlie Charlie. Lógico, o vento 100 graus, 19 nós, livre de decolagem da 17. Trezeiro, 3 autorizado, Aracaju, nível 1. 190, decolagem não, na 0 com curva à esquerda, perfeito saída Cuca, transição Caju, após o direto. Transpondeu 5403, controle 120.8. Faz 4 time pronto, pushback, acionamento na posição 1-0. Solo 3805 na posição 1-1 para pushback. Poder nação, Bic Vida Sol, reporta táxi, são 3805. Já te chamaram para táxi. Web 6721, vento 110 graus, 20 nós, livre decolagem da 10. Polizona, 6721. Quilo Romeu Oscar decolado aos 49, sem controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, Quilo Romeu Oscar. Solo Bono 394. Posso. Romeu Oscar Bravo, prossiga. 394, totalmente pronto. Mais um minuto antes. Confirme. Apenas um minuto antes de iniciar, querido. Tá, reporte pronto. Saída, aguarde, contatada. Ok, perfeito. Saída, curva direita, deu pé e na chave. Vitor India Juliet, frequência livre para coordenação. Papapá Charlie India Tango, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. Centro Recife com 2.8, alterna 135.3, saída da tarde. 135.3. 135.3, saída da tarde. Salvador, boa tarde, Web 6721. Web 6721, contato radar, saída MOM, Froti, submantenha 330. Submantenha 330, aguardando para voar Froti, quando possível, 6721. Marinha 5053. Confirme, pouso em Salvador? Gente, confirme a distância de Salvador. Gente, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle. 500 pés, ajuste 909. Segundo ano, continua a aproximação, aguardando o sistema. Pode ajuste 909. 29 aguardando. Do. Até a ponte espera da piscina 0 via Índia. Alfa no ponte espera vai chamar a torre em 1-1-8-6-9-5. Com ajuste no 0-0. Bom voo. Alfa de 9 via Índia, ponte espera 389-5-4-8-3-2-2-1. Bom trabalho. 08. Mike Juliette Romeu, ciente, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle 500. Tem 3 horas, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Ciente, autoridade do táxi inicialmente até o. Ou através do 612, o 3805. Teste, deu através do 612. Passarela 2230, coordena que a equipe de solo após a passagem do Airbus, a retaguarda está livre, reporta ataque. Pode chamar ataque 2230. Debateu, espera, não dá. Após o pouso mesmo, a linha mantém cabeceira. Após o pouso, a linha mantém, está 3193. Tango Eco Charlie Charlie, pronto cópia. Eco Charlie Charlie, autorizado Montes Claros, nível de voo 100, decolagem da 17, curva direita, perfil de saída, arbo e após conquista, e após conformata do plano. O transponder é o 5154 e o controle é PR 120.8. Marinha 5053, está em aproximação para Salvador? Afirma, 208, está correto, me correção. Parece na minha parte de decolagem, torre 18.95. Confirme somente o PLB. Trip 5626, contato radar 66 milhas, nordeste do VOR de Salvador, vou na proa de Bonfim para a chegada da Bonfim, reporte no ponto ideal descido, ajuste no 009. Gente, voa do Bonfim na chegada, reportada para a descida do 62. 319. 319, 324. Chama 3193, vento 1 no 00 graus, 139, livre decolagem, zona 0. Tem condições de prosseguir com segurança até o ponto de espera? Afirmativo. Nossa, autorizado até o ponto de espera, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8-2-9-5, ajuste 1-0-0-9. Pátio Índia Alfa, 2-9-5. Small 95. 1-1-8, small 95, thank you. 3296, mantém como ser 1-0? Sim, mantém 1-0, está 3296. 1924, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 924. My intentions are landing runway 17, mantém 2500 feet. Papo Uniforme Vitor Mike Lima, 101,000 feet. Reporting 3 miles to runway 17. 1,000 feet, 3 miles to runway 17, I advise. Victor Mike Lima. Vai fora da porta. Vai Salvador, boa tarde. Eu tenho 3805, eu tenho 1.0, 2.0, 5. Então 3205, mantém 1.0. São 3193, decolado 56, sendo controle 208. 208, até 3193. Como é o Oscar Bravo, tem intenções de pouso direto bata? Afirmativo, senhor. Tem aproximação, reposta no setor sul da torre. Setor sul da torre, será? Bata da bata, setor sul da torre? Ajuste 1009. Pátio Índia, 1.0, 2.9.2.3. Gol 1924, por gentileza, mantenha a posição antes da Juliette. Negativo, gol 1394, prossiga. Táxi, por 120, alterna campina, 3 horas e 40. Mike Lima, runway flight, 3 miles, 17, runway 17. Top uniforme, Vitor Mike Lima, QSI, to land runway 17, wind 080 degrees, 15 knots. Clear to land, runway 17, Victor Mike Lima. Vitor 32 no meio, vento 100 graus, 139, livre e colagem da 10. Gente, iniciando 32 no meio. Boeing da companhia após ingresso, Juliette para o portão 08. Sim, após passagem da aeronave da companhia, Juliette para o 08, voo 934. 9600, copia. Vou voar para direto passo, interceder com o pouso no mesmo. Bravo. Nível 370, decolagem da 10 com curva à esquerda. Perfil de saída PUCA, transição ZIPA. O transpondeu 5167 e controle APR 120 desse 8. Por gentileza, só o nível copiado? Quero que o senhor coteje o nível copiado, por gentileza. Está correto, me pronto, pushback, acionamento no portão 09, voo no 600. Era 5 ali, mas tem que ser 0. Ali, matei. Montes Claros? 5160 no transponder. Ok, então vai modificar o código para 5160 novamente. Ciente, decolado aos 59, chame controle 1208. 208. Control, good afternoon, this is 3216 position. Sound 3216, radar contact from device climb pressure level 370. Okay, keep climb to floor level 370, unrestricted, and following normal departure. Decollage 10. 10, decollage, 10. Top uniforme, Vitor Mike Lima, confirm angle. Near FJ, understander. Confirm? Yeah. Vitor Mike Lima, on the ground at 1600, turn your right, support the runway vacation. Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, prefiro. Kilo Zulu tá pousado em Salvador. Intenções de pouso em Salvador? Não, Lima Kilo Zulu está pousado em Salvador. Lima Kilo Zulu, ciente. Também quem chamou o solo? Romeu, acho que é bravo. Vamos, boa tarde. 141 no meio, 5-1-0 na Cidade da Mária. Mandou 4196, chega da Mari, desce para mim, se voltar, 0-0. 0-0-4196. Paciente, chame a torre em 1-1-1-9-5. Cabral, consigo. Estou autorizado a interferir com a aeronave no pátio. Só é baixar o controle. 3805, decolado ao 01 no chame controle 1208. 208. Controle Salvador, ao 3805. Então, 3805, contata da saída da Eleda Bridge, submantenha 340. 340, quando possível, a Leda? Autorizado Leda. Então, 3805. Obrigado, Leda. Decolagem da 1-0. Decolagem 2-8-3. Boa tarde, 1-3-9-4, anima da capiteira. Fazendo que capitão porta táxi, são 3-2-8-3. Papá, Vitor, Yankee, Vitor, chega da Mari, desce para nesse voo 060. Mike Juliette, o meu sim. Então 3193, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251, alternado 3325, tá? 3193, mano. Charlie, Charlie, na escuta. Confirme a radial ideal de saída. Saia 2230, desse lado, ao 03, chame controle 2098. 208. Ajuste aos corredores, ajuste no 008, reporte Paris, reporte no Bandel descida. E agora para acelerar de decolagem 1-8-9-5. Na saída Arbor, com eleva. Passarei 2230, contato radar, saída Arbor, eleva, sub e mantenha 1-8-0. Só manter 1-8-0, quando possível, pode elevar 2230. Sim. Azul 416, desça para 2000 pés, ajuste no 008, autorizado final do procedimento elétrico, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés com 1008, está autorizado IRS, reporte estabilizado, Azul 416. Júlio, autoriza o 3805 Bona Pro de Bridge? Então, 3216, eu confio. É o 3805. Então, 3205, confirma a instrução. Atira, senhorita, solicita, se possível, vamos na proa de bridge. Aguarde coordenação, inicialmente autorizado Leda. Então, 3205. Afirmativo, senhorita, obrigado. Papapá, Vitor e Anki Vitor, desça para nível de voo 050. 050, Vitor, aqui. Olho, trip 5626, ponto de alta descida. Trip 5626, desça para nível de voo 050. 050, 5626. Reporter, canto 3216, request. Confirm. This is 3216, request. Down 3216, go ahead. And intend to fly direct to protein intersection. Down 3216, stand by. Okay, disregard, disregard. Azul 416, estamos no final Salvador na frequência 119.8. 198, 419. 180 para o Lincoln. Passaredo 2230, mantém o perfil de saída. Mantém. Saída MOM após direto. O transponder é o 5406 e o controle é para em 1920.8. Está autorizado então 200 para o Lens 2.0 e da perfil MOM após DCT. Transponder 5406 e o controle é no 208. 5486, está correto, time pronto para o pushback e acionamento no pátio 3. Camarada, 5486. Para o táxi, está 3283, 1h50, Recife, 88 a bordo. Autorizado até o ponto de espera, o TAM 3283, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1.18.95, o ajuste no 009. Autorizado, pátio, Índia Alfa, no ponto de espera 18.95, 3283. Olá, Salvador, boa tarde, vou no 3, informação, uma parte com autorização, São Paulo, na sessão. 26, desça para 4.000 pés, permanece ajustado. 4.000 pés, 5626. Decolagem na 1-0, curvando à direita, perfil de saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano de voo. Acelerando o transponder 5410 e controle opera em 1.20.8. Pesado São Paulo, nível 360, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge. Eu peso no 16, BHZ, conforme com o controle 208, aciona 5410, gol 1333. Tá correto, gol 1333, chame pronto para o pushback no portão 04. Viramos, tá pronto, 1333. O gol na 600 tá livre, no 09 é porta-táxi. Tudo boa tarde, gol na 394. Gol no 394, contatada, saída da El Leda Bridge, sub e mantenha 360. Ah, El Leda Bridge, 360, 394. Papapá, Vitor e Anki Vitor, chame final Salvador na frequência 119.8. 198, Vitor aqui, pode. Papá Romeu Zulu, Serra Tango, desça para 2.500 pés, ajuste no 008. Pronto, boa tarde, Web 5857, Web 5857, chegada a ponte, desça para nível de voo 050. 050 na ponte, Web 5857. Então, 3805, chame em centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Então, 3805, né? Desculpa. Positivo. 3325251. Trip 5626, reduza a velocidade para 1709. Uma redução, simplesmente. 1-1-6, boa tarde, continua a aproximação. O ajuste é na 008, aguarda a direção para pouso. Continua a aproximação, 4-1-6. Trip 5626, chave final Salvador, na frequência 119.8. 198.526. Livre pouso na 10041-6. Salvador, tá 3223, ponto espera pronto. Mantém 3223, mantém, ponto espera. Mantém 3. Atualizado, Salvador, Salvador, voo local 500 pés, decolagem da 17, curvando à esquerda, litoral norte, acendendo o transponder 016, correção 0126, e o controle opera em 120.8. Frequência 128.8, alterna 135.3. Vitor, Kilo Delta na escuta. Gente, tá correto para acionamento de decolagem, torre 118.95, ajuste agora é 1008. Após na 10. Afirma, linha e mantém na 107. O Eco Charlie Charlie. Jogo 1600, com 105 a bordo, 2:38 de autonomia, alternando o Marcião, pronto para o ataque. Afirma, somente a autonomia, o Gol 1600? 2:38, copiado. Autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio, Índia, Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre em 118.95, o ajuste na 0-1-8. Para 1-3-3, boa noite. Pátio, Índia, Alfa, o ponto de espera vai chamar 1-9-9-5, gol 9-0-0. Mike, Eco Mike Oscar, confirma intenções do voo. Eco Mike Oscar. Controle, papapá, Mike. Mantendo sobre o voo, sobre o mercado modelo? Vai manter a onda bom. Mike Juliette Romeu, sim. Tchau, mantém, pode esperar da papá. Tchau. Tchau, de 3, ali mantém. Ali mantém, pista 10, 3, 2, 3. Quantidades visuais na escuta do controle, reporte a rotatória. Lima Papá Mike, esteja atento a tráfego no corredor forte, mantendo 500 pés em aproximação para a rotatória. Ah, tem essa informação e vou falar com o visual. Lima Papá Mike. 2-9-4-1-9-9. 3-3-3, ao alinhar, tem livre decolagem. Vento 090-179. Ao alinhar, livre decolar, tá 3-2-2-3. A 60 milhas sudeste, correção nordeste do VOS Salvador, desça para nível de voo 060. Chamar o controle 208, Charlie. Torre Salvador, bom dia, papapá, Vitor, aqui, Vitor, canal estabilizado. Papá, Vito, Yankee, Vito, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre. Gente, Vito. 3 Obrigada, Maceió. Nível 350 via Upper Whiskey 58. Decolagem 990, curvando à esquerda, perfil de saída Pucca, transição Caju. O transponder é o 5420 e controle da Pera em 120 decimal 8.